meuscds.com. E aí? Você tem um lugar aceso, mais um. Não me pida de onde se entrega. Tem que ser só nós dois. Adiante do gato de paz. Fica apenas comigo. Você e eu. Sozinhos, só nós. cds.com.